São 11 horas e 10 minutos e o momento é de discussão sobre o futuro. Sempre todos os políticos usam o jargão. O jovem é o futuro do Brasil. Nossas crianças são o futuro. Nosso jovem tem que ser preparado. Mas poucos são os empresários que têm coragem de assumir a responsabilidade de levar para dentro de suas empresas jovens para inserir no mercado de trabalho. A primeira coisa que se pergunta a alguém que procura empregos em qualquer empresa do Paraná, do Brasil ou do mundo hoje é: qual é sua experiência? Se não oferecemos o primeiro emprego, como teremos alguém experiente para o mercado? E outra coisa, o mercado de trabalho anseia por profissionais capacitados. Mas quem capacita esses jovens? Em Foz do Iguaçu, há pouco nós vimos surgir aí oportunidades. Até recentemente, até cerca de 6 anos atrás, o que tínhamos como opção para os jovens aqui era a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, que abria caminho no mercado de trabalho, acolhendo os jovens carentes em situações de risco, de abandono social, enfim. A Guarda Mirim, inclusive esse que vos fala, teve o prazer de passar por esta instituição para ganhar experiência para o mercado de trabalho. E muito nos orgulha saber o resultado disso. E hoje nós temos a Trilha Jovem Iguaçu, um processo que está preparando jovens para o mercado de trabalho, conscientizando empresários e abrindo um precedente na história de Foz do Iguaçu para as vagas que são abertas de forma temporária se tornarem definitivas. Estamos agora nos estúdios com Juliana Medeiros, assistente social do projeto Trilha Jovem, que inicia uma nova etapa a partir de agora. Nós estamos aqui para comunicar principalmente aos docentes que existem vagas para educadores, a formação da equipe técnica. Juliana, bom dia, bem-vinda à CBN. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, estamos aqui para fazer a divulgação do processo seletivo da equipe técnica e dos educadores para o projeto Trilha Jovem Iguaçu. O que é esse projeto? Projeto de inclusão, né, na área do turismo, que prepara esse jovem para ingressar no mercado do turismo. Então, são jovens que atendemos de 16 a 24 anos, em situação de vulnerabilidade e risco social, que tenham ali na sua família uma renda de um salário mínimo, até um salário mínimo. Então, Juliana, nesse grupo aí, crianças ligadas principalmente a situações de risco, como você expunha, elas contempladas por ações, por exemplo, de casas de apoio, elas têm o amparo de vocês? Sim, nós já temos parceria aí com as instituições de acolhimento, né, uhum, para estar fazendo o trabalho desses adolescentes, às vezes que já completam ali, prestes a completar 18 anos e não tem o que fazer depois, né, dessa etapa. Vai ser desligado dessa instituição e vai para onde? Vai começar o quê? Né? Então, nós estamos aí já em parceria com as instituições para poder estar colocando, esse jovem estar participando do nosso processo seletivo que inicia a partir de abril. Nós temos em Foz do Iguaçu uma cultura voltada principalmente ao contrabando, vamos colocar dessa forma, muitos, sim, gostam de chamar de transporte de mercadorias, outros dizem que são os laranjas, outros dizem que são os compristas, mas o fato é que se trata de um contrabando. E alguns dos jovens que hoje estão na faixa de 12 a 22, 23 anos, cresceram nessa cidade vendo a cultura do contrabando como uma alternativa. Abandonaram a escola, se sujeitaram a um trabalho de risco e foram passar cota a 10, 20, 30 reais, arriscando a própria integridade física e moral, porque a gente sabe que nesse meio as situações são as mais adversas possíveis. E hoje eles não estão preparados no quesito educação e no quesito, digamos assim, técnico para entrar no mercado de trabalho. Como vocês trabalham com esses jovens? Então, o nosso processo seletivo é aberto aos jovens nessa idade que, né, já falamos, de 16 a 24 anos, vindos do ensino médio. Se parou de estudar, nós também fazemos esse encaminhamento de retornar às atividades escolares. Vamos dar uma formação para o jovem de 500 horas, né? E depois vamos trabalhar essa experiência do jovem no mercado de trabalho. Então, nós terminamos, dentro das 500 horas, tem a parte de 80 horas, onde o jovem é inserido no mercado de trabalho. E depois, completando essa carga horária, nós vamos fazer o acompanhamento, ver como que o jovem está dentro da empresa, na visão do empresário, na visão do RH, e como está o jovem na visão dele, desenvolvendo essas atividades. Então, é todo um resgate da cidadania desse jovem, de tentar um trabalho digno, um trabalho formal, e sair dessa informalidade realmente que nós temos em Foz do Iguaçu, que é a ponte, que é o contrabando, que é o tráfico de drogas. A cultura é muito importante na vida de um jovem. Percebemos aí que vocês se preocupam com esse fator. Mas e os resultados? Quem é amparado por esse projeto? Qual o retorno que oferece a vocês durante esse encaminhamento, durante o processo de preparação? Existe muito abandono? Existem jovens que deixam o projeto, que não se interessam por ele? Olha, na última turma que nós tivemos de 2012, nós não tivemos evasão do curso. E de 90 jovens, 42% foram inseridos, carteira assinada, no mercado de trabalho. Ou seja, o primeiro emprego se tornou definitivo. Com certeza. Então, existe jovem hoje que nós continuamos acompanhando, não diretamente, mas que já foram até promovidos dentro do seu trabalho. E quais são os campos de atuação desses jovens? Então, o Trilha Jovem é focado na área do turismo. Então, hoje, as turmas que nós estamos fazendo o trabalho é de alimentos e bebidas, hospedagem, turismo, atendimento. Foca principalmente essa demanda que nós temos em Foz do Iguaçu, que às vezes não tem a mão de obra capacitada. E como um empresário recebe esse projeto? No começo, eu lembro que nós até, inclusive, fizemos matérias a respeito disso, onde os jovens se mostravam empenhados, mas que os empresários se mostravam reticentes em aceitar esse jovem no seu estabelecimento. Como que se trabalha isso e o que mudou desde então? Nós temos também a capacitação que nós fizemos, né? Fazemos com os empresários, que chamamos de mentores, esse jovem, que vai fazer o acompanhamento desse jovem. Então, hoje nós temos um retorno bastante positivo de empresários até que buscam o jovem do projeto. Eu quero o jovem do Trilha, ele está preparado para trabalhar nessa área. Mudou o conceito. Está mudando. Nós estamos ali, cada momento, recebendo mais parceiros, de estar conhecendo o projeto, de estar fazendo essa divulgação. Como que é feito Vamos recolocar essa pergunta. Qual é a captação de recursos para fomentar esse projeto? Hoje nós estamos fazendo também essa capacitação de, né, captação de recursos para poder desenvolver o projeto agora desse ano e de 2015. Estas vagas que vocês estão abrindo se destinam a que campos? Vamos relembrar aqui. Hoje nós estamos fazendo o processo seletivo, aberto o processo seletivo para compor a equipe técnica do projeto. A equipe técnica e a parte de educadores, que vai trabalhar diretamente com esses jovens. Então, hoje nós estamos contratando, que está aberta, né, o recebimento de currículos até segunda-feira, dia 10. Então, nós estamos contratando coordenador pedagógico, assistente de coordenação geral, assistente técnico, assistente administrativo e demais educadores. Então, nós temos hoje 13 vagas abertas para contratar profissionais para compor a equipe técnica do projeto Trilha Jovem. Para, a partir de abril, fazer o processo seletivo desses jovens, para daí ter toda a equipe para estar dando suporte para esse jovem na execução do projeto. Quais são os requisitos para ser, por exemplo, um candidato a uma dessas vagas? Então, os requisitos estão no site do Trilha Jovem, trilhajovem.com.br. Lá tem os requisitos para cada vaga. Coordenador pedagógico tem que ter a formação em pedagogia, assistente administrativo, formação em administração. Entender um pouquinho do que é esse projeto social, de projeto, né? Simplesmente não ter aquela pessoa ter a sensibilização do que é um projeto, do que atuar diretamente com esse Mais jovem. Mais do que um emprego, é um compromisso. É, né? Um compromisso. Então, assim, nós estamos ali, para qualquer informação também no telefone, que é o 3576-7112, para qualquer dúvida, está esclarecendo, estamos, né, contratando, esperando aí os currículos para compor a nossa equipe. Detalhes de trabalho, salário, está tudo no site? Tudo no site do Trilha Jovem, lá tem o requisito para cada vaga. E o empresário que se interessar em auxiliar, digamos assim, porque hoje, como você mesmo disse, o ramo de hotelaria é o que mais tem vagas abertas em Foz do Iguaçu e não tem profissionais capacitados. Se o empresário tiver visão, ele vai querer fazer parte desse projeto para capacitar o seu futuro funcionário. Ele tem um caminho para chegar até vocês e auxiliar? Pode estar entrando em contato com o agente, né, pelo telefone, que é o 3576-7112, ou no site, ou até pelo celular, que é 9973-7404. A gente sabe que quem entra num projeto como este acaba sempre se envolvendo de uma forma bastante pessoal, deixa de ser só profissional e acaba mexendo com o coração, mexendo com a mente. O que que você, como integrante desse projeto hoje, avalia desse período em que você integra essa equipe? Então, é a questão do novo retorno, de você ver aquele jovem que saiu daquela situação que ele estava de risco, de vulnerabilidade, às vezes tendo que engraxar um sapato, está em exploração do trabalho infantil, ou aquele jovem que está sendo explorado numa ponte, igual falamos anteriormente, e hoje ele está numa empresa de grande porte, sendo promovido e entrando em contato e falando obrigado pela oportunidade que vocês nos deram. E não é só, estamos ali para quê? Para garantir o direito dele. O direito que está na Constituição, que muitos não têm essa visão. Ou seja, ninguém é contra o trabalho infantil, mas desde que seja feito com critério. Com certeza. Tá certo, então, sucesso para vocês. E repete mais uma vez aí o telefone, o site para contato de quem estiver interessado. Então, pode estar acessando o site do trilhajovem.com.br ou pelo telefone 3576-7112. O site, o telefone, o endereço, a história, tudo está aí para você que quer ingressar nessa vida. Mas lembre-se, antes de ser uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de compromisso, comprometimento, e com certeza a mudança de muitas vidas estarão passando pelas mãos destas pessoas. Sucesso para vocês, muito obrigada. Obrigada.